Avisei pra você, linda, melhor não brincar. Sentimento verdadeiro quando se sente, se confia e se vacila, não adianta tentar perdoar. Medidas preventivas hoje eu criei, sintonizei o que é melhor pra nós. Daqui pra frente é cada um pra um lado, seguimos separados. Dois destinos a sós, tá pro rolê, vou contigo os passos. Apagar você, secando as garrafas, quando amanhecer, não vou tá lá pra te aquecer. Tá tarde pra se arrepender, voltar pro rolê, vou contigo os passos. Apagar você, beijando outras garras, quando amanhecer, não vou tá lá pra te aquecer. Tá tarde pra se arrepender. Tô deixando de me culpar, desapegando desse amor, desocupando meu lugar, desprezando seu desamor. Eu não vou implorar desculpa qualquer coisa. Queria namorar, mas confesso, minha nega, eu sou vida louca. No começo foi bom, mas depois de alguns anos eu sofri demais. O tempo foi passando, amor envelhecendo e a gente sofrendo demais. A rotina dominou a vibe e a gente entregou a sorte pro azar. Eu achando que nunca ia acabar. Eu avisei pra você, linda, melhor não brincar. Sentimento verdadeiro quando se sente, se confia e se vacila, não adianta tentar perdoar. Medidas preventivas hoje eu criei, sintonizei o que é melhor pra nós. Daqui pra frente é cada um pra um lado, seguimos separados. Dois destinos a sós, tá pro rolê, vou contigo os passos. Apagar você, secando as garrafas, quando amanhecer, não vou tá lá pra te aquecer. Tá tarde pra se arrepender, voltar pro rolê, vou contigo os passos. Apagar você, beijando outras gatas, quando amanhecer, não vou tá lá pra te aquecer. Tá tarde pra se arrepender.